é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Tadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.